Bom, pessoal, estamos então agora para falar da Action Series, né? A corrida aconteceu no sábado à tarde, uma corrida aí que foi muito boa, bem movimentada, claro, para os Cup Drivers, que dominaram a corrida aí, mas uma corrida também interessante para os Contenders, que se sobreviveram muito bem e terminaram logo atrás dos três mais Cup Drivers competitivos que tivemos lá na pista no sábado à tarde. Vitória de quem? Kyle Larson. Kyle Larson venceu aí, parabéns ao Kyle Larson, conseguiu sua quinta vitória na Xfinity Series. Lembrando que ele tem mais 2 anos aí de lambuja para poder brincar, deitar e rolar com a molecada lá. O Kyle Larson sempre, quando vem para Xfinity Series correr, ele faz boas e corridas muito fortes. E o que eu acho mais interessante com o Kyle Larson, acho que o Pedro vai concordar comigo, é a tentativa dele, a forma como ele é muito ousado. Ele é sempre muito ousado aí quando ele está na Action Series, porque ele tenta levar o carro realmente ao extremo para tentar chegar à vitória a qualquer custo. Nesse final de semana ele não teve o seu maior rival quando está correndo, que é o Kyle Busch. Teve o Matt Tiff, que estava no carro 18, mas o Kyle Larson aí fez uma grande corrida, um grande duelo também com o Keselowski. Parece que o carro 22 aí tomou o antídoto do ano passado, que quando fazia grandes corridas, e voltou a ser o carro que era o carro 22 aí. Foi o carro que mais liderou, 145 voltas lideradas. E tivemos também o Kevin Harvick, que não liderou nenhuma volta, mas em momento algum o Kevin Harvick, ele deixou descolado esses dois aí. O Kevin Harvick, ele largou lá atrás um pouco mais, largou em nono, né, um pouquinho mais para trás, perdeu um pouquinho de posição, foi ali em 12º, e passo a passo, pouco a pouco aí, foi se recuperando a corrida até chegar na terceira posição. Tivemos até um certo momento da corrida onde tivemos os 5 carros que não pontuam nas cinco primeiras posições, que foi o 42, o 22 e o 88, esses aí não desgarraram dessas posições, e tivemos também o Austin Dillon em quarto, e também o carro 18 com o Matt Tiff na quinta posição. Foi um momento aí que realmente na transmissão nacional até se inflamou realmente como que a NASCAR realmente acertou na decisão aí de limitar a participação desses Cup Drivers na corrida na categoria menor, na Action Series e também na Truck Series. Então, Pedrão, vitória do Kyle Larson, Keselowski, o cara que mais liderou, mas não levou, e o Kevin Harvick foi o terceiro colocado. Então, Léo, achei a corrida assim, relativamente fraca. Apesar de algumas disputas ali entre os Cup Drivers, a gente viu que em momento algum alguém da Xfinity teria chances. Algumas relargadas ali, apenas alguns pilotos ameaçaram fazer alguma coisa diferente. O único que foi um pouco mais incisivo, é o Eric Jones, apesar de que ele tá andando de foguetinho, né? Então, tá quase andando num carro da Cup, igual os Cup Drivers, o famoso carro apelão, que você costuma falar. Então, eu acho assim, que foi uma corrida bacana em termos de prova, né, como corrida. Em termos de campeonato, foi uma corrida relativamente morna, apesar que os pilotos que estão disputando ali, o próprio Jones, o Soares e o Sadler, não terminaram tão mal, né, chegaram ali logo atrás dos Cup Drivers, como você já havia mencionado. O Kyle Larson, apesar de ter um carro que a gente pode considerar um pouco inferior aos carros da própria Gibbs, né, o carro da Junior Motorsports, e o carro da Penske, principalmente nesse final de semana, né, já tinha andado melhor com o Joey Logano em Charlotte, né, que venceu também, e agora com o Brad Keselowski nesse circuito de 1,5 milha, muito parecido também, voltou a andar na frente. Acabou até me surpreendendo o Kyle Larson, mas esses stints em bandeira verde muito longos, eles tendem a beneficiar o Kyle Larson. Ele costuma gastar menos os pneus, então ele consegue chegar mais forte. E ele conseguiu se manter depois, acho que no meio da prova acharam um acerto ideal. Então, assim, uma prova tanto quanto monótona. De destaque, assim, o acidente talvez do Di Benedetto, que acabou tirando ele da corrida de domingo. E fora isso, assim, achei que foi bem tranquilo. Uma prova sossegada, algumas rodadas, alguns problemas de motor que causaram as amarelas aí, mas nada assim tão especial, assim, nem em termos de campeonato. E nem em termos de espetáculo, assim. O que tem sido normal, uma corrida da Xfinity com pilotos da Cup dominando, E os pilotos que brigam pelo campeonato ali tentando sobreviver e um chegar no final. Ainda mais se tratando uma volta de 1,5 mil, né, Pedrão? Que realmente a tendência é os carros mais equilibrados andar ainda melhor. Então, assim, o volta de 1,5 mil, pessoal, sempre, como eu costumo falar, que é o que realmente separa os carros excelentes dos carros bons, dos carros mais ou menos, e dos péssimos e ruins, né? Porque assim, o equilíbrio do carro numa volta de 1,5 mil, o equilíbrio mecânico do carro é muito importante, é realmente o que faz realmente o carro andar, e não tem jeito, você não consegue extrair do carro se você não tiver um carro bem equilibrado, porque o carro vai sair de frente, o carro vai sair de traseiro, o carro vai dançar na pista, e o cara não vai conseguir deixar, tentar realmente com aquelas... durante os pits ali, com ajustes mínimos, colocar o carro de novo para andar redondo, né? Então, assim, o oval de 1,5 mil realmente judia muito do piloto, exerce e exige demais o equipamento, e o cara tem que ter um carro bem equilibrado. Então, assim, os Cup Drivers realmente dominaram a corrida, porque acredito que por esse fator, por ser um oval de 1,5 mil, creio que se fosse em outras pistas, como, sei lá, nós tivemos... com participações do Cup Drive, foi Darton, por exemplo, foi uma corrida muito boa, que o Elliott Sadler conseguiu arrancar uma vitória com os Cup Drive na pista, né? Então, assim, é uma pista diferente, Darton. Então, talvez os ovais de 1,5 mil com os Cup Drive realmente sempre é chato, não é muito legal de se ver, porque os caras vão dominar e vão embora mesmo. Então, parabéns ao Carlos pela sua vitória, parabéns aí ao Keselowski, que enfim... fez esse carro 22 andar novamente, parece que um carro realmente surgiu das cinzas aí, e o Kevin Harvick talvez fez o seu papel, fez o que precisava fazer e fez o que dava para fazer. Curiosamente, a Toyota, Leon, a Toyota aí apareceu na quarta e quinta posição, a Toyota nem chegou perto, né, de vencer essa corrida aí. Falando dos contenders aí da Aston Martin, o Eric Jones foi o quarto colocado, o Soares foi o quinto e o Elliott Sadler foi o sexto. Então, né, na briga aí pela última vaga para a Homestead, na final em Homestead, os três foram muito bem. O Eric Jones, que vinha com sérios problemas aí, parece que acertou a mão, ficou longe de problemas e foi o quarto colocado. Dentro da categoria Action Series, ele foi o vencedor da corrida, que ele foi o primeiro que marcou pontos. 38 pontos ele marcou, o Soares marcou 36. Então, os outros contenders aqui, o Justin Allgaier foi o décimo colocado, fechando o top 10. O Dale Earnhardt Jr. foi o 11º, o Ryan Reed foi o 12º, o Blake Koch, com vários problemas, foi o 14º, e o Brendan Gaughan foi o 15º. Essa briga do Chase da Aston Martin está muito interessante. Quero ver na última corrida o que vão fazer. Mas nós sabemos aí que pelo menos Brendan Gaughan e Dale Earnhardt Jr. estão completamente complicados, e um pouquinho também, não muito, mas o Ryan Reed aí está um pouquinho complicado as coisas para ele. O Blake Koch, apesar de todos os problemas que ele teve, ele ainda continua dentro do top 4, né? Ele ainda continua na zona de classificação para a Homestead. Então quer dizer que um bom resultado, ele está apenas um ponto à frente do Justin Allgaier, mas assim, um bom resultado pode levar ele à final com o carro número 11 nessa equipe que ele tá, que é uma equipe muito pequenininha, né, Pedro? É até curioso, né? Agora eles já recebem apoio da Childress, né? Agora provavelmente a RCR deve estar colocando um pouco mais de... dando um pouco mais de atenção para essa equipe do Matthew Kellogg, né? Ele que é dono da marca que patrocina o carro número 11. Então eles têm apoio técnico da Richard. E curioso até, foi bom você ter lembrado do Blake Koch, porque... além dele estar constando como classificado, na prova ele estava andando... chegou a tomar volta, não estava andando bem, né? E de repente ele apareceu ali em 14º, inclusive chegando na frente do Brendan Gaughan, que é o cara da Richard Childress, que ainda está na briga pelo campeonato, e conseguiu sobreviver, né? O Darrell Wallace Jr. já vinha de problemas nas corridas anteriores, então já é mesmo praticamente abandono, um cara que não tem chance, depende só de vitória, assim como o Brendan Gaughan. E aí ver o que a Roush vai oferecer pro Ryan Reed. Eu acho que a briga tá entre Ryan Reed e Blake Koch para ver quem fica com a vaga. Mas assim, tem que destacar sim o trabalho do Blake Koch. Vem fazendo um excelente trabalho. Não é um piloto que anda sempre no top 10, não vai chegar sempre na frente, mas está sobrevivendo, e a gente já viu isso nesse formato na Sprint Cup, como aconteceu com o Ryan Newman em 2014. Quem sabe a gente não pode ter uma surpresa, né? Se ele passar e for talvez o pode até ser, né, o único Chevrolet, acho que junto com o Sadler ali. Agora tem o Allgaier também. Na verdade, o Chevrolet vai pôr bastante carro no final. Deixa eu só inteirar aqui. A gente tem o Allgaier fora hoje, né? Então a gente pode ter dois Chevrolets contra dois Toyotas, né? O Sadler, acredito que já tá classificado. Acho que só se tiver um problema muito sério em Phoenix, que é a pedra no sapato dele. Mas eu acho que aí o único carro com o motor da Childress, vamos dizer assim, né? Seria o único carro da Childress aí que estaria na final, então acho que poderiam dar um equipamento melhor para ele. Ele vem fazendo um bom trabalho, e é bom o piloto que anda com um carro mediano na frente, que no futuro pode receber o valor de alguma equipe aí, talvez a própria Richard Childress ou um outro time aí queira levar ele para lá com estrutura melhor, vendo que ele está fazendo um bom trabalho. O mais importante é que ele sobrevive, né? Não se envolve em acidentes, o carro não quebra e ele vai galgando devagarzinho os resultados. Isso mesmo, né, Pedro? Bom, falar um pouquinho aqui dos números da corrida. A corrida não foi tão rápida assim, corrida de duração de 2 horas e 7 minutos. Tivemos aí 5 bandeiras amarelas e 5 trocas de liderança. O que mais liderou foi o Keselowski, o Larson liderou 30 voltas e o Eric Jones liderou 23 voltas. Alguns outros pilotos liderou algumas voltas picadas aí. Fala um pouquinho das bandeiras amarelas, ô Pedrão. Assim, nada de muito interessante, né? Foram três rodadas. E o acidente aí do Márcio Benedetto, que acabou sendo constatado um princípio, ou talvez uma concussão. Não falaram que ele tinha concussão, mas foi dado o quadro clínico que poderia ter. Então ele foi submetido aí a vários exames, né, e até saiu na manhã de hoje, já saiu já o resultado, que na segunda-feira ele veio para Carolina do Norte fazer, enfim, com os médicos dele, com o pessoal todo lá, e não foi nada, não deu nada, né, ainda bem aí, graças a Deus, o Mário Benedetto, ele continua correndo e está liberado para correr em Phoenix. Então aí foi realmente um incidente de maior proporção na corrida. Depois foi só fluido na pista, um dedo ali, não nada também de muito sério, de certa forma até que tranquilo, né, Pedro? A luta aí pela vitória foi realmente o que mais chamou atenção durante a corrida, que foi o Kyle Larson, o Keselowski, lutando pela vitória. Foi um duelo muito interessante no final da corrida, que sim, trouxe sim, claro, uma grande emoção no finalzinho. Isso mesmo. Então tá, pessoal, daqui a pouco a gente volta então para falar da Sprint Cup, e logo mais iremos falar aí do Chase da Extreme Series.